Cleiton Santos, o danadinho. Música de minha autoria, pra apaixonar os corações, Cleiton Santos, o danadinho. Que fez comigo? Não mereço isso. Mas sei que um dia vou te ver, te olhar nos olhos e dizer pra você que te amo demais. Te amar é bom demais. É o sentimento que arde por dentro e eu já não aguento. Tô com saudade desse amor. Me ajude, por favor. Não dá pra viver assim. Por favor, tem dó de mim. Tô com saudade desse amor. Ajude, por favor. Não dá pra viver assim. Por favor, tem dó de mim. Portal do Arrocha. Te amar é bom demais. É o sentimento que arde por dentro e eu já não aguento. Tô com saudade desse amor. Me ajude, por favor. Não dá pra viver